veste cada mina que veste Prada, que vem predestinada a tomar sua destilada, até que não reste nada, não foi domesticada, e a cada vaia a carreira tá mais esticada. Não tenho grana e eu odeio ricaço, Picasso, no encalço de falso, te passo descalço, e o feitiço da vampira não é escasso, disfaço, te caço e te laço, te traço, te faço. Disse que te vi fluir igual a um BTV e não desisti dessa pele tipo kiwi, e se me seguir igual tu item por aí, evite mentir e vir com esse mimimi. A boca dela tem o mel que deixa minha língua enrolada igual a do mel que tira esse véu e vem dançar o creu que tá lindo selfie, a gente tira um selfie. Vai, mínimo de esforço a minha fã pira, vem direto no pescoço igual uma van pira, dou meu sangue e encho o tanque quando a van vira, me mata, mas quero a prata, é assim que o clã gira. Com o mínimo de esforço a minha vampira vem direto no pescoço igual uma vampira, dou meu sangue e encho o tanque quando a van vira, me mata, mas quero a prata, é assim que o nosso clã gira. E a vampira é a vampira, corta a fila na gambira, minha bambina, minha bobina, mas domina, minha bobina, nem combina e vem com clima, mas o rádio vem combina, abre o Whats, manda o what? Fez ferver hemoglobina, mole bombom de mover pompom, e o batom vem no bom tom, rolando bourbon, e o mordomo olha o corpão, disse ficou bom. Me deram força, agora eu te quero, moça, no meu jatinho com fantasia de aeromoça, com chicote enlouquece, veste um decote coquete, é uma gata, ela morde, ela arranha, você gosta de boquete, vê que a gente quer que eu vou pôr nessa boca um Kit Kat, não tem limite, levo o Illy Kit, entro o Illy Cat, aqui é o crime, pai, deixo as beats no cream pie, mandrake lá não é Drácula e crápula é quem trai, nós nunca cai, levo meu bonde em Dubai, ó pai a bunda e Mitsubishi Hyundai. Com o mínimo de esforço a minha fã pira, vem direto no pescoço igual uma van pira, dou meu sangue e encho o tanque quando a van vira, me mata, mas quero a prata, é assim que o clã gira. Com o mínimo de esforço a minha vampira vem direto no pescoço igual uma vampira, dou meu sangue e encho o tanque quando a van vira, me mata, mas quero a prata, é assim que o nosso clã gira. Quanto mais bebo, menos placebo, e quanto recebo, sebo de cascalho, quanto mais bato, menos eu lato, e quanto descato, rato no baralho, quanto mais falho, menos eu valho, quanto menos malho, fico mais calvo, quanto mais sumo, menos eu fumo, quanto menos rumo, fico mais calmo. Quando a casa evacuar, eu quero ejacular o calor do corpo dela, faz o sangue evaporar, eu vou macular, enquanto eu mordo ela. Em SP, se passou, posso, põe seu pai que eu sou sequela, o cão que amassa o pão da sua filha com mortadela. Vou olhar ela, vou olhar ela, já sabe a que mamar, vou macar até ali matar, vou macar da fialho babar. Alá meu bom, alá ela, tá quase quer me papar, tsunade quer me enganar, múmia cadáver velha gaga, sugando minha força com sede, chupando o pescoço é band-aid. Ela é vampira, eu não sou blade, mas meu sabre vai te atacar. Do shake não és o meu kunk, eu sei que ao invés de ser punk, ela fake não é esse remake do jazz, shake dead és o meu funk. Com o mínimo de esforço a minha fã pira, vem direto no pescoço igual uma van pira, dou meu sangue e encho o tanque quando a van vira, me mata, mas quero a prata, é assim que o clã gira. Com o mínimo de esforço a minha vampira vem direto no pescoço igual uma vampira, dou meu sangue e encho o tanque quando a van vira, me mata, mas quero a prata, é assim que o nosso clã gira.